Oi, pessoas, eu sou a Gabriele e esse é o Monólogo Insólito. Esse episódio eu separei só para explicar um pouco das minhas ideias para esse projeto. Eu vou começar me apresentando. Meu nome é Gabriele Cabral, eu sou formada em Ciências Sociais, eu também sou mestre em Antropologia Social. Desde 2015 eu pesquiso transcomunicação instrumental, que é uma forma de contato com os espíritos através de aparelhos eletrônicos. Eu acabei fazendo meu TCC e minha dissertação sobre esse tema desde uma perspectiva antropológica. Agora que eu terminei o mestrado, eu decidi compartilhar um pouco da minha pesquisa produzindo algum conteúdo para a internet. Daí surgiu a ideia de produzir um podcast. Inicialmente, esse podcast ia se chamar Vozes do Além e tinha como proposta falar de transcomunicação instrumental para transcomunicadores, mas eu não fiquei satisfeita com esse projeto. Eu achava que faltava alguma coisa. Então, um dia eu estava um pouco desanimada pensando sobre isso, quando de repente me veio esse nome na cabeça, Monólogo Insólito. Então, a minha ideia é produzir um podcast narrativo não só sobre transcomunicação instrumental, mas também sobre outras histórias curiosas que sempre me interessaram de alguma forma. Por que fazer um podcast sobre isso? Eu podia continuar produzindo somente textos escritos, mas eu tenho para mim que eles não têm o mesmo efeito que uma mídia audiovisual. Então, quando eu pensei em produzir conteúdo, o podcast foi a mídia que mais me chamou a atenção, pelo fato de não trabalhar com algoritmo, sendo um processo de trabalho diferente do YouTube, por exemplo. Podcast é produzido de pessoas para pessoas e é possível ter uma interação mais direta com o público. Pelo menos assim eu espero. Enfim, apesar de ser um monólogo, eu não estou falando sozinha. Eu estou falando contigo, ouvinte. Então espero que gostem e até o próximo monólogo.